sucesso. DJ Valdo Ferreira. Me uma chance pra mostrar o que sinto. Oh yeah, mas eu não me preocupo se um dia te encontrar. Hoje eu preciso amor me declarar. Se eu esconder esse amor eu vou ficar maluco. Crocodilo, pedi de Marlon, de tipo atrás eu piro. Eu pedi perdidinho no comando e agito. Fala pra essa mina vir ficar comigo. Garoto dos Volts, com sua plataforma dos Volts. Estúdio Volts, com as melhores vozes do planeta. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem, um olho sem cheirão. Será do nosso amor? O que será da nossa história? Guarda